Ponto espera pronto no 0-8-6-2-5-1. Chinaman 251, autorizado, alinhar e decolar pistão no 0, vento calmo. Alinhar e decolar no 0, Chinaman 251. Turno 229, chama-se André Recife, chama 28, decimal 35. 1235, bom, 229. Chanel 6251, decolado aos 29, chame o controle 120 decimal 8. 208, bom dia, 6251. Controle, bom dia, o Chanel 6251, decola na pista, escuta. Chanel 6251, bom dia, contato radar, saiu do São João, nível 360. 360, ciente. Quantidade está presente, o Arleda, o Mótimo. Obrigado, Leda. Obrigado, Leda. Obrigado. solo Salvador, é o Brasil, Papa Romeo, Alfa e Yankee Delta. Bom dia. Alfa e Yankee Delta, bom dia, possível. O Alfa, o azul Alfa e Yankee Delta, solicita menção para reboque do Pad 3 para o Pad principal, posição 1. Alfa Yankee Delta, autorizado, reboque até o portão 01, reforça o término. Alfa Yankee Delta, ciente, reforça o final. China 251, chama o centro Recife, China 18, decimal 35. Qual a frequência, Felipe? 128, decimal 35, alterna em 125, decimal 1. 2835, 251, bom dia, 6251. Dia. Operador, o azul alfa Yankee Delta informa terra de reboque. Solidariedade, bom dia. Ciente alfa Yankee Delta, tenha um bom dia. Salve, Salvador, Golfo Golfo Golfo Golfo Golfo. Bom dia, Golfo Golfo na posição 2, Romeu, no TAC 3. Por sua utilização para acionamento em motores, para cheque de manutenção, já coordenado com a Embraer. Fiat, Golfo Golfo Golfo, tenha um bom dia. Reporte ao término do dia de motores. É passar água. Salvador, Golfo. Consiga, Golfo Whisky. Finalizado o cheque por dois, grato, bom dia. Gente, bom dia, Golfo Whisky. Salvador, voo 9776, informação eco. Voo 9776, sendo identificação de chegada bom, autorizado o Lerna para hoje, Duna, descendo para 2000, sem restrições, ajuste padrão. Tente autorizado Duna, 2000, pé sem restrições, ajuste padrão 9776. Prepare saída Sanvo 1, aguarde cópia. Confirma a saída? Sierra Alfa November Victor Oscar 1, Sanvo 1. Plano 3171, autorizado para Guarulhos, via Upzulu 10, Taubaté, nível de voo 340. Saída, Sanvo 1, Leda, Motiva. Decolagem da pista 10, primeira curva à direita. Transponder 5164, frequência do controle Salvador 120.8. Autorizado 340 Guarulhos, via Upzulu 10, Taubaté. Saída São Rono, Leda e Morte, no turno 0, curva direita, 5164, responde, controle de 120.8, Tana 3171. Correto, Tana 3171, não reporte para pushback, sonamento, portão 10. Voltará. Xenema 225, bom dia, senhora, identificação chegada bom, se mantém a 3 mil pés sem instruções, ajuste padrão, cruzado voando para o Edona. 3 mil pés, padrão ajuste, voadora da presente, livre de estrangeiro de pés, Xenema 225. Gol 977, autorizado procedimento, reporte estabilizado. Repassar a estabilidade, gol 977. Controle Salvador, bom dia, o Rio 5973, cruza o 205 para 150, da Eco, Bomed, ONU. 5973, bom dia, senhor, identificação, chegada São João. Reduza velocidade para 250 nós, número 3 na aproximação, deixa manter em 50. Peço 0 Bad 1, reduza para 2509. O Bad 1, DS 050, reduz 259, 2573. Bom dia, líder solar, reporte para o SPEC. TAN 3171, passo pro pushback. Autorizado, TAN 3171, após táxi. Autorizado, após táxi, TAN 3171. Salvador, Channel 6225, cruza 4000 para 3. Channel 6225, autorizado o procedimento LS 6310, reduz a velocidade para 1.80 nós. Número 2 na aproximação, reporta estabilizado. 1.80 nós vai reduzir, o Channel 6225, autorizado LS 6310, descendo para 2000 pés. Pela 776, torre 2895. Rio 9975, bom dia. Rio 5973, mantenha presente PRO, tendo como limite localizador. Mantenha presente PRO, limitado no localizador, Rio 5973. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento calmo. Livre pouso 10, vento calmo, 9776. Tem agora 3000, ajuste padrão. 3000 padrão, Rio 5973. 6225, torre 2895. Torre 2895, chinelo 6225. Torre 171 no pronto táxi, alterna Galeão, autonomia de 0349, UPOB 195. TAM 3175. Então 3171, autorizado táxi para o ponto de espera da pista 10 via Apache Taxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, QNH 1013. Apache Taxi Índia, ponto de espera, chama pronto, da pista 10-3-1-7-1-2-13. Voo 9776, no solo AUS 21, segue táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa da reportante da Juliette, 9776. 2000, reportará estabilizado Rio 5973. 35, bom dia. Ajuste padrão, continue a aproximação, guarde pista livre. Chinelo 6225, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento calmo. autorizado para na pista, no 0, Oceania 622. Estabilizou Rio 5973. Gente, torre 2895-5973. 2895-5973. Salvador, bom dia, o Rio 5973, estabilizou. Rio 5973, bom dia, NH padrão, continua aproximação, número 2, Fuso. 5973. Voltei em ponto de espera, pista no zero. Fecha, Matheus. Então, 3171, condição iniciada, colagem assim, autorizado? Afirmativo. Gente, autorizado ali, aí manter isso no zero, tan 3171. Ali manter isso no zero, 3171. Na 6225, no solo aos 25. Segue táxi à direita, Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, Foxtrot, Alfa, 6225. Gol 9776, autorizado, tá? Para o Pátio, via Juliette, portão 9. Ok, livre ingresso, via Juliette, Pátio, portão 9, 9776. 3171, vento calmo, autorizado da colagem, pista no zero. Parecendo 3171.